nossa essência, persistindo com resistência, sem perder nossa cabeça naquelas horas tensas, transmitindo realidade que é mais pesada que os graves. Quando os guerreiros escutam, falam, putz, pior que é verdade. Elas quebradas eu percorro no meio do moio. Os verdadeiros nós enxerga olhando no olho. Satisfação em conhecer o mapa de louco, nos treinos, nas praças e nos eventos loucos. Eu perei naquela jam lá em Cascavel, DJ West, várias b-boy também tem big girl. Eu valorizo nossa cultura, sabe por quê, mano? Se quiser tem que aprender, então se esforce. Cada letra lapidada, procurando por falhas, tentando melhorá-las e achar a base que casa nesse flow. O ritmo é constante, nessa base flutua. Adiante, avante, terra vista. Eloquentes na pista, por mais difícil que seja, maluco, não desista. Tamo nativo, firmeza nando, isso mesmo. Os verdadeiros resistem, os falsos tão se vendendo. Camaradagem, humildade, eu vi e comprovei. Vamos fazer um som bem louco, aumenta o volume, aperta o play. Tamo nos bang meio louco, escrevendo nossa história. Ameliano na pista, desde pivete não é moda. Porque eu só curto o que é bom. O rap não tem fronteira, aqui ou lá, mesma cena. Conexão que é firmeza, faz Iguaçu, Cascavel, Assunção, Paraguai. Os guerreiros combatentes, quem é? Segue em frente. Aí guerreiro, eu chego junto pra soltar a minha voz. Cascavel, sou combatente, eloquentes lá de Foz. Eu sei, nós tamo junto, derrubando as barreiras das quebradas, mesmo essência. Levantamos essa bandeira, fronteira dos pensamentos, convertido em atitude. Ao meu senhor, eu te agradeço, pois me deste essa virtude de cantar, transformar os pensamentos em poesia. As origens estão no foco, sentimento é ousadia e intrepidez. Na hora de compor, falar a verdade, aqui nós prego o evangelho em cada canto da cidade. Guerreiro, fica ligeiro, aqui sou mais um mensageiro verdadeiro, tô inteiro na palavra do cordeiro. São vários anos de estrada, então não vem querer dar bela. E não esquece a essência, pra andar pelas vielas. Por isso cê fica esperto, pra falar do movimento. Que o meu rap não é moda, foi construído com o tempo. Eloquentes invadindo, tamo firmo na missão. Os lugares são diferentes, mas a essência não. Expressão, informação, resgate em forma de letra. Em qualquer quebrada, mano, hip hop representa. A essência tá na veia, nosso som é de raiz. Pra quem não me conhece, muito prazer, a LX. Das ruas de Foz pro mundo, nós somos continuação de toda obra que foi feita pelos outros irmãos. Obra essa que provou que o rap liberta e resgata. Com Herc, Ron, DMC, África, Bambata, GOG, Racionais, visão de rua, Lu. Sabotagem, clã nordestino, tá aí de DJ 1. Aqui tem b-boy girando, tem grafiteiro nas artes. Tem o DJ nas quadradas e nós fazendo a nossa parte. Com verdade, certo mano, com postura e eloquência. O play foi apertado e nós tamo na sequência. Usando a consciência no processo evolutivo. A essência é a chave pra manter o hip hop vivo. Porque pra nós é essencial, é jamais perder a essência. Correria pelo certo, vai além da aparência. Se é puro e verdadeiro, resplandece a transparência. Inteligência, competência pra fazer a diferença. Do coração, pra mente só pulsa ideia quente, espantando os falsários como fosse repelente. Emissário da quebra no bang, eu sigo em frente, nossa gente surpreende. Bati de frente com o oponente, plantando boa semente. Pra florescer é mais pra frente, sem esquecer da minha origem, firme, forte e consciente. Cada dia que vivido, aprendizado consistente. Passo a passo evoluindo, de mãos dadas na corrente. Linha de front, pois eu também sou eloquente. As quebradas é diferente, mas ocorre o mesmo sempre. Pra resgatar almas perdidas, eu sei, é tudo combate. Atente, mesmo espírito, mesma luta, parceria é pra sempre. Aí, irmão, que foi como que é? Rendo cerro paraguayo, corre o goaja. É directo desde Asunção, com la más pura esencia. Respeto pra quem tem, y luego no hay competencia. Aero, aero, y queremos ver. Hijo a veces el areco acabé. Identidad, definición, diferencia, realidad. Tu raíz, tu barrio, tu país, tu ciudad. Se cruzan la frontera, sudaca fumando bomb. Brasilero, paraguayo con esta rap explosión. Y con mi vida toda una nación. Ahora las manos arriba, clean hacia el micrófono. Realidad, aquí no hay ficción. Realidad, aquí no hay ficción. Realidad, aquí no hay ficción. Vino este mundo a ser rap, esa es mi misión. Vem com nós, mas vem de coração. Olha nós, pode crer. Vem favela, vem da vela, favela. Meu rap é a linha de frente dessa guerrilha. A luta é minha vida, não me deixe fraquejar. Na essência, na palavra, relato que senti. O rap me ensinou a ser quem eu sou. E honrar minha raça pelo preço que for. A raça unida jamais será vencida. A raça unida é o que pega, é o que liga. 11 favelas, becos e vielas, é nóis. aumenta o símbolo, é o rap, toda a comunidade pop. Deus os abençoe.